se transformou em amor, enviando seu filho na terra. Quem poderia combater nossos pecados? Foi somente Jesus. O leão daria conta do recado. A cruz não merecia Jesus, pois pecado não tinha mais. Sonhou que todas as tribos tivessem vida. Amor de Deus é lindo, amor de Deus é puro, amor de Deus é perfeito. Entre Deus e a humanidade fez surgir o leão. Em um ato de coragem, morte de cruz. Se passaram 2000 anos, mas ainda negam Jesus. O exemplo vivo não é mito. Na soma do onipotente serás protegido. Ou escutarás, apartai-vos de mim, maldito. Escolha o teu, porque eu já escolhi o meu caminho. Corrupção, guerras, violências. Chegamos na decadência, influência. Sem temer ao Senhor, o homem ostenta. Mas lute e conquiste, esse é o seu direito. Tempo perdido, se foi, se levante. Ainda é tempo, luta somente com grandes pensamentos. Arrependimento, foco, cicatrizes, se apagou com o tempo. Vai vendo, vício, risco, estão vendendo o meu Cristo. Artigo, parágrafo, quinto, sensacionalismo. Ativismo, manifestações se dividindo. Patriotismo, idiotas querendo se transformar em ídolos. Amor de Deus é lindo, amor de Deus é puro, amor de Deus é perfeito. Amor de Deus é lindo, amor de Deus é puro, amor de Deus no meu ser. Ele virá como um relâmpago, ninguém sabe dia nem hora. Portanto, se revista, vigia e ora. Teu galardão, a recompensa é segundo as obras. E a fé sem obras, meu querido, é morto. O que mais te importa? As notas da ave, a melhor casa. Do que vale ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Vazio de Deus, cheio de ego e soberba. Onde tá seu coração? Tá sua riqueza? Então veja, olhe ao seu redor. Entenda que inimigo age na sua fraqueza. Entenda que fama arrasta, luxúria prata, tentação, ostentação, contradiz a palavra. Não é por luxo o sepulcro caiado. Eu vejo a falta de amor e o caráter escorrendo perdida. A ovelha se assemelha a quem herdará a promessa, se nem tudo convém. Eu creio, ele em breve virá pra buscar os seus. Não abandonará aquele que se perdeu. Então creia e viva segundo suas promessas. Se apressa, ninguém sabe que hora é essa. Ele vem como um ladrão pra justificar em juízo, pra afirmar o escrito no sagrado livro. Vivo, vivo, segundo a graça e a misericórdia. Vivo pelo que creio e sua palavra conforta. Amor de Deus é lindo, amor de Deus é puro, amor de Deus é perfeito. Caminhar minha vida, eu creio, mesmo que ainda exista há quem despreza, receio. Coração contrito, cativo no Egito ainda. Escravos da Babilônia moderna despertam a ira. Desprezo a palavra e a Deus não agrada, aparta. Siga seu caminho, espinho no gueto, ou torne a respirar, vale de ossos secos. Aquele que foi, o que é, o que virá, Jesus é o mesmo.